tava com meu mano e o Richan. Eu sinto falta de algumas coisas de 2017, tá ligado? Eu só me fudi, mano. Não tinha PC, não tinha comida. Porra nenhuma. Odeio 2017. Laura Muller mixtape. Fogos em quadros. Relacionamento merda. Cometi tirica melo do centro. O meu fone sempre a mesma coisa. Tem mais fábrica. O batom ainda é a mesma merda. Os problemas ainda eram os mesmos. E só aumentava. Mesmo assim eu não me importava em dormir na sala. Se de noite eu nem tava em casa. Internet era só na lan house. Fui expulso do Anchieta por falta. Pior nota da sala. Meu pai me odiava igual a polícia. Eu odiava meu pai mais que a tática. Hoje em dia somos o contrário. Eu sei que às vezes eu sumo, pá. Mas às vezes trocamos uma ideia. O problema não é com os brancos. Só com os que fica me secando. O problema não é com as brancas. Eu sei que elas querem minha. Quando eu era fraco pra maconha, eu parecia mais feliz. Não, pensamentos suicidas na minha mente. Eu achava que era meme. Subi numa ponte. Eu realmente não me amava. Mas hoje em dia vejo esse garoto. Pelas fotos. Negro, favelado, black power. E um sonho. Essa merda ia demorar muito. Mas eu sobrevivi. Eu odeio 2017. Laura Muller mixtape. Fogos em quadros. Relacionamento merda. Cometi tirica melo do centro. O meu fone sempre a mesma coisa. Tem mais fábrica. O batom ainda é a mesma merda. Os problemas ainda eram os mesmos. E só aumentava. Mesmo assim eu não me importava em dormir na sala. Se de noite eu nem tava em casa. Internet era só na lan house.